Sei que agora estou sozinho. Será esse o meu destino? Pois não tem ninguém que possa me ajudar. Preciso muito da minha mãe perto de mim. Perto de mim. É o crime que te faz viver assim. É o crime que te faz infeliz. É o crime que te mata sem dó. É o crime que te faz viver só. Aqui dentro, todos os dias eu fico pensando quantos jovens estão cedo no crime se acabando. E as mães angustiadas, tristes e aflitas gritam e clamam porque não dão valor à vida. Governantes que só roubam, nunca adiantam, levam o sonho e o futuro de muitas crianças. E o crime as adotam como os seus filhos, dando-lhes sustento, roupas e abrigo. Sim, diga assim a vida. Será que já não basta tristes despedidas? A lágrima escorre no rosto de um detento. Ele fala com Deus todos os dias, só que em silêncio. Pede proteção, misericórdia, uma nova chance. Que não façam mais vítimas e nem derramem sangue. E quantas mães neste momento pedem de joelhos pelos filhos que estão nas ruas ou então estão presos. É um crime faz viver assim. É o crime que te faz infeliz. É o crime que te mata sem dó. É o crime que te faz viver só. Quem mete rouba, já diziam nossos antepassados, e até hoje vale esse velho ditado. Se você quer vencer na vida, maluco, vai estudar, trampar. Não fica aí esperando que um dia vai cair do céu. Muitos pensam dessa forma e jogam seus sonhos ao léu. A caminhada já começa na infância. Um se achou esperto demais com 13, colou na banca. Não demorou muito, aos 15 caiu na tranca. Outro teve que trabalhar e abandonou a escola, mas sempre quieto na sua, fazendo sua história. Camelô, flanelinha, vendedor de balinha, mesmo assim discriminado, porque estudo não tinha. Aos 16 foi solto, e de lá, maluco, saiu muito mais escroto. Já o segundo voltou a estudar, virou dono de comércio, pá, formou sua família. É um crime faz viver assim. É o crime que te faz infeliz. É o crime que te mata sem dó. É o crime que te faz viver só. E aí, correria? Infelizmente tem sido assim. Os anos se passam e a nossa juventude cada dia se afunda mais no mundo do crime. Tantas famílias diferentes, com histórias parecidas. Mães que sofreram para criar seus filhos e hoje sente a sua falta. No dia em que os jovens abrem os olhos e perceberem que o sol brilha para todos e que Deus o conforte o coração de quem só te vê no dia de visita, que não suporta e chora na hora da partida. Sei que agora estou sozinho. Será esse o meu destino? Pois não tem ninguém que possa me ajudar. Preciso muito da minha mãe perto de mim. Perto de mim.